E do amor que se multiplica. Quando do fole o céu e vejo o luar, lembro do quanto é bom amar. Tua presença é paz no meu viver. Teu sorriso é onde eu quero me perder. Tenho três joias que a vida me deu, minhas meninas, presente de Deus. E quando as netinhas vêm me abraçar, meu coração só sabe agradecer e cantar. É amor que se multiplica em cada riso, em cada olhar. Sentido, tudo é paz. Nosso amor é esse laço que o tempo não desfaz. Te amar é plantar esperança, ver nos olhos deles a nossa herança. Somos raiz, somos flor, somos chão. Família é o batido do meu coração. Quando o tempo passar devagar, estarei com você pra sempre a cuidar. Nosso amor é farol que não se apaga, na estrada da vida é quem sempre embala. É amor que se multiplica, como estrelas no céu a brilhar. Três filhas, duas netinhas e um menino a sonhar. Com você construí meu destino e nele eu quero ficar. Porque amor assim tão bonito é bênção pra eternizar.